Eu, Robson Otto Aguiar, tenho a solução para todos os problemas do mundo. E qual é? Vou começar a bater em mulher. Se estão certas, se estão erradas, Nelson Rodrigues é quem vai nos explicar. Vou começar lá a bater em mulher. Vou começar a bater.